Começou nesta segunda-feira, dia 2 de março, a revitalização da rodovia SC-412, trecho urbanizado municipalizado de Ilhota. A obra é uma antiga reivindicação de empresários locais e trará maior benefício e segurança para pedestres e motoristas que trafegam na principal via sentido litoral catarinense. O prazo de conclusão das obras é de 6 meses. A Prefeitura de Ilhota solicita aos condutores atenção, pois devido à execução dos trabalhos, o trânsito ficará em meia pista, podendo ser interditado caso haja necessidade, conforme destaca o vice-prefeito de Ilhota, Joel Soares. Hoje venho informar para vocês que em Ilhota a gente começou a revitalização do centro, onde a primeira etapa nós estamos começando a fazer o recapeamento do asfalto. Isso deve levar em torno de 3 meses e meio a 4 meses. É uma obra onde que o governo do estado, através do Fundam, está contemplando Ilhota com 1.300.000, 1.900.000 km, e a Prefeitura de Ilhota está colocando a conta a partida de R$654.000, recursos próprios aí, para que a gente termine essa primeira etapa do recapeamento e da revitalização do trecho da SC-412. Palavras de Joel Soares, vice-prefeito de Ilhota, falando sobre o início da revitalização da rodovia SC-412, trecho municipalizado de Ilhota. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.